do eu não irei sofrer, porque Jesus não vai deixar, mesmo se eu chorar, não vai deixar. Jesus, tudo é pra mim. Tesouro que eu posso ter.